ouro, a quebrada sempre a pampa. Pelos meus e por mim, torno sul, céu azul, conexão gama leste. A união aqui tá firme, cada vez fortalece. Na missão faço eterna palavra de salvação, pra não virar molecada desde cedo na função. Sei que o ouro atrai, vejo o brilho no olho de quem cresceu nos barracos sonhando com Nike no. Que seja luz na quebrada, exemplo pros irmãos. Correto e bom proceder, viver sempre firmão. Longe das nove da uso da guerra suburbana. Cumprir o ID é minha meta, a que Cristo comanda. E o contraste segue, riqueza versus pobreza. Os crentes de um lado, do outro lado é incerteza. Dificuldade e as lutas, só fute tô de pé. Esse é o rap neguinho, só os guerreiros de fé. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Esse é o rap, esse é o rap, esse é o som. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Eu sou do gueto, de maloqueiro. Esse é o som. Salve! Aos loucos de cima na função. Usava reto esparrado, mas com a Bíblia na mão. Canhão não faz minha mente, blindagem vem de Jesus. Me vê prostrado, parceiro, somente diante da cruz. Eu sei que é cabuloso viver na rueira, com tanta coisa errada invadindo sua cabeça. Mas tem que ter feijão, não vá se entregar não. O demônio tá do lado querendo puxar o cão. Então, não seja você mais um nome nessa lista. Atenção, precaução, fim dos tempos se aproxima. E muito rápido você nem vê. Ateu egoísta, só pensa no poder. Mas o rap tá aqui, meu irmão, pra te alertar. O dom herdado vem da luz, pras trevas aniquilar. Esteja preparado, faça uma reflexão. Apocalipse ao final, a morte ou salvação. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Esse é o rap, esse é o rap, esse é o som. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Eu sou do gueto, de maloqueiro. Esse é o som. Refrigera minha alma, me guia cada passo. Um elo forte da corrente que fortalece o compasso. Um arsenal para o revide da guerrilha suburbana. Um ataque destrutivo do protesto que emana. Esse é o rap que me alistou pra guerrear. A missão de um soldado com dever de informar. Que toca ninja, os moleque, os Armani. Corrompe o coração, sua fragrância é de sangue. Os rolê, os peão, as naves, os capuz. Alvejado numa maca, rejeitado pelo SUS. Em meio à dor da aflição, ironia do destino. Alguém estica o braço e me salva do abismo. Eu sei que não é fácil de andar com retidão. A liberdade do mundão nos remete à detenção. Quem caiu no calabouço, biografia é real. O bom entendedor já pressupõe mais um final. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Esse é o rap, esse é o rap, esse é o som. É na revolta do rap, no verso que eu desabafo. Som dos pretos que bate, que invade, que vem do barraco. Eu sou do gueto, de maloqueiro.